Dry Cleaning, vamos ouvir Scratch Card Lanyard e depois 2001, uma música dos Falls. Playlist com Miguel Bettencourt. Foram os Falls que passam a palavra a Sleaford Mods e o tema So Trendy. Daqui a pouco, Pixies e The Fall estarão aqui no Rádio Clube de Angra. Playlist. Aos sábados, ao final de tarde, no Rádio Clube de Angra com Miguel Bettencourt. Playlist aos sábados no Rádio Clube de Angra. Estás frio, mas estou fixe. Saudades tuas, meu, o que é feito? Sei lá, ando por aí, faço as minhas cenas. Depois estou fixe, já, super fixe. Às vezes também me lembro de ti, mas depois não sei o que dizer. Mas andas aí com uma nuvenzinha, meu. E se ainda vai chover um dia? Quem me dera que chovesse. Se só agora chegou à antena da Voz da Terceira, está a ouvir a playlist, eu sou Miguel Betancourt e estarei aqui deste lado na vossa companhia até às 21 horas. Ouvimos Linda Martini e o tema Superfish. Entramos no primeiro hat-trick da tarde a cargo de Pixies com Gigantic, depois The Neutral, uma música dos Sonic Youth e por fim The Fall trazem-nos LA. I know his teeth as white as snow. What a gas it was to see him. Walker every day into a shady place. With her lips, she said it pop, it pop, it pop, let's have a ball. It pop. Yeah. your mind to feel the best. Playlist com Miguel Bettencourt. A fechar a primeira hora da playlist de hoje, ficamos com os portugueses Conferência Inferno. Trazem-nos a música Ausente. Daqui a pouco, das 20 às 21 horas, passarão por cá, entre outros, Franz Ferdinand, The Fratellis, The Who e Steve Miller Band. Parada.

Playlist com Miguel Bettencourt. Stand Up Tragedy é a música que se segue, é dos Fratellis. Daqui a pouco estarão aqui The Clash e Led Zeppelin. Playlist. Aos sábados, ao final de tarde, no Rádio Clube de Angra com Miguel Bettencourt. Playlist aos sábados no Rádio Clube de Angra.

Entrar na reta final da sessão de hoje de playlist no Rádio Clube de Angra, ficamos com Dare Maker dos Led Zeppelin e depois Steve Miller Band trazem-nos The Joker. All those tears I cry.